andrecedesmoral.com.br. Tá de vinho, tipo nosso primeiro deslize. Com você namorando e eu comprometido. E ai, ai, ai, assim sentado, pai. Cada beijo do rosto é um tiro de 12 e me dói pra carai. Outra boca, outra cama e duas taças de vinho.